Boa noite, aqui é a Rádio Comunitária Aconchego. Estamos começando mais um programa Cá Entre Nós, nossa segunda edição. A gente está fazendo esse programa aqui para acompanhar um pouco das repercussões e dos debates aí em torno desse segundo turno das eleições. A gente vai tentar trazer aí algumas vozes de organizações populares e também estudiosos, pessoas interessadas, pessoas opiniões sobre vários temas aí que estão rolando nesse debate confuso dessas eleições de segundo turno entre os candidatos Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Só como a gente já fez no outro programa, e a gente anuncia aqui que a gente não está pleiteando aqui um debate neutro, no sentido de não ter lado. A gente aqui tem um lado, a gente tem o lado da candidatura do Fernando Haddad. A gente acha ele uma candidatura mais interessante, infinitamente, para dizer o mínimo. E a gente acha que isso também não é nenhum problema. Isso é justo. Nós somos um meio de comunicação e nós vamos, tipo, dizendo o nosso lado, a gente acredita que fica, inclusive, mais fácil e mais justo para o ouvinte, a ouvinte, interpretar e achar, dizer o que é que acha, né? Se acha que a gente está sendo exagerado, se acha que a gente está perdendo muito, foi muito parcial. Mas a gente tem que, de cara, dizer de que lado a gente defende. Se a gente não disser de que lado a gente defende, a gente acredita que só vai complicar a comunicação. É isso, a gente é a Rádio Conchego, 88.5 FM. Quer mandar mensagem, quer participar desse debate que a gente vai estar propondo aqui? Manda um zap, manda um telegram, manda um SMS aí para 997-21-5409. Repetindo, 997-21-5409. E hoje a gente conta aqui com Antônio Lira, jornalista e pesquisador em comunicação. Ele vai dar uma palavrinha, se apresentar melhor aí. Boa noite, Antônio. Boa noite, meu nome é Antônio Lira, sou jornalista formado pelo UFPE, pesquisador em comunicação e participo do Grupo Pop e do Lama, que são dois grupos de pesquisa de cultura pop, música, audiovisual. E achei bem legal você começar falando, se posicionando, né? Porque eu acho que um dos problemas que leva a gente para onde a gente está hoje é a gente ter uma mídia que não se posiciona, mas que na verdade todo mundo sabe que ela não é imparcial, né? Porque imparcialidade, eu até brinco que se tem uma coisa que eu aprendi no curso de jornalismo, que todos os professores sempre diziam pra gente, professores de posicionamentos diferentes, é que não existe imparcialidade, né? A própria maneira com que você vai escolher as notícias que você vai colocar, isso pressupõe critérios que você vai ter de relevância, então você não está sendo imparcial. Você não tem como ser imparcial, e se você fingir que você está sendo imparcial, você só vai criar uma confusão no espectador e no ouvinte, no leitor. E uma coisa que a gente comentou ontem foi que, na verdade, a gente quer uma mídia diversa, né? Uhum. E se os produtores de mídia, os meios de comunicação não dizem de que grupos fazem parte, que grupos defendem, a gente nunca vai ter diversidade, porque vai estar todo mundo escondido ali, a gente nunca vai conseguir ver realmente que tem muito de um lado, pouco de outro, e não vai conseguir reparar determinadas desigualdades aí estruturais, né? Vou soltar a música aqui e no próximo bloco a gente volta com a entrevista. Ele vai falar um pouco sobre fake news e a repercussão aí no debate eleitoral. Eu acho. Voltou. Estourou muito, né? Ainda tava estourado, de boa? Voltou. É isso, a gente vai voltar aí no segundo bloco com a entrevista. Ele vai falar um pouco sobre fake news. Agora a gente vai soltar um sonzinho. Vou lá, Carol Conká, e a gente volta com nossas vinhetinhas do pessoal que mandou áudio pra gente, dizendo por que vota em Fernando Haddad e Manuela Dávila, presidente e vice do Brasil. Ninguém quer ficar de fora. Bora que o bonde sai às 11 e eu chego na hora. Vai, vai, vem, vem. O brilho é do suor, meu bem. Quem trampa noite e dia só quer saber das de ser. Sem preguiça, com malícia, recompensa, garantia. o seu palpite. Vou agindo, admire, aperta, aperta o repeat. Podemos ser a elite, misturando a acidez, seguindo a potência do beat. Meu corpo sem limite, pode ser que isso te hit. Dispensa o seu palpite, vou agindo, admire. Vocês vão escutar agora um áudio que a gente tá puxando aí uma campanha. Você manda um áudio para nosso zap 997215409 dizendo por que você votará em Fernanda Haddad e Manuela Dávila, presidente e vice. E aí, dois áudiozinhos que enviaram para nós. Eu voto em Haddad porque na proposta de governo do presidente Haddad, as pessoas que ganham até 5 salários mínimos estarão isentas de pagar imposto de renda. Enquanto que na proposta do outro candidato, as pessoas que ganham a partir de R$ 1.900 passarão a pagar 20% do seu imposto de renda. Isso vai gerar uma catástrofe econômica que vai afetar muito a classe média, não só as pessoas mais pobres, mas o efeito cascata disso vai atingir violentamente as classes médias, não só os mais pobres. Então, isso é uma excelente razão para votar em Haddad. Agora, também tem outra razão muito importante, é que ele é o candidato do presidente Lula. E eu sei que Lula é inocente, estou com Lula, e teria votado no Lula se o Lula estivesse aí. O representante do Lula é o Haddad, então, estamos com Haddad. Boa tarde, gente da Rádio Aconchego. Aqui é Elson Rabelo, de Petrolina, Pernambuco. Eu sou professor aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco e voto em Haddad e Manu, PT 13, porque graças aos governos do PT, a universidade chegou, se consolidou e se expandiu aqui no interior de Pernambuco, interior da Bahia, interior do Piauí. E meus alunos LGBT, meus alunos quilombolas, meus alunos camponeses, sem terra, têm acesso à educação pública de qualidade, graças à expansão do ensino superior nos lugares mais remotos do Brasil, graças à expansão da educação de qualidade, nossa formação como docentes, como educadores. Então é por esse projeto de educação que deu certo, que tem dado certo, é pela possibilidade de assistência estudantil, de bolsa de pesquisa e extensão, de permanência para os estudantes mais pobres, ou mesmo para os que mais têm interesse em seguir sua trajetória e sua formação, em atuar como profissionais competentes na sociedade. É por esses, é pela educação de qualidade, pelo futuro de educação de qualidade que esse país precisa, que o sertão precisa, que eu voto em Haddad e Manu. Obrigado. Eu confronto os dragões, os truques por trás dos batuques, os vilões por trás dos violões, os impostores por trás dos tambores, o sindicato de ladrões, falsos produtores, safados atrás dos cifrões. Uou, voltamos. Rádio Comunitária Aconchego 88.5 FM. Só lembrando aí, quer participar desse debate ótimo que estamos propondo aqui? 997215409, vale Zap, vale Telegram e vale SMS. Então, vou começar aqui perguntando ao Antônio. Primeiro, já que o tema é fake news, o que é fake news? Fake news é um termo que ficou popularizado depois da... que ele foi cunhado, na verdade, na eleição norte-americana presidencial de 2016. Uma fake news, ela seria uma notícia que não é uma notícia, na verdade. Uma notícia que se passa como verdade, uma informação que se passa como verdade, mas que não é verdade. E isso pode ser desde mentiras ou de manipulações, assim, de frases tiradas de contexto. Não existe uma definição muito específica sobre o que é, mas geralmente quando se fala de fake news, está falando dessas informações que na verdade não são informações. Massa. Eu gostei muito assim que veio o fake news hoje, que é um tema que pra mim é muito caro, assim, que eu sou da área da informática, então pra gente é uma delícia, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, tá se falando muito hoje em fake news, mas será que isso não é só um nome novo pra uma coisa que sempre aconteceu? Eu queria saber a tua opinião. É, eu acho que tem um pouco disso, assim. Porque, inclusive, durante a história do Brasil, a gente tem no debate, na eleição presidencial de Collor e Lula, você teve um depoimento da Lurian, que era a filha do Lula, que ela apareceu dizendo que o Lula não pagava pensão para ela, enfim. Então, essa questão de utilizar informações falsas e disseminar mentiras, ela sempre esteve presente na política, no jornalismo. Só que com as redes sociais, com especialmente o WhatsApp, e principalmente na época que a gente está vivendo, em que os modelos tradicionais de comunicação do jornalismo eles estão desgastados e eles estão principalmente com pouca credibilidade, você não tem os mediadores que estariam legitimando as informações, eles estão mais difusos do que eles eram antes. Então você abre um espaço para que um fenômeno de mentira que sempre existiu, de disseminar boato, ganhasse uma repercussão muito maior. E é tão grande que os tribunais regionais eleitorais e os próprios veículos de comunicação, eles estão num esforço de combater essas notícias. Então você tem uma série de sites que se propõem a fazer checagem de fatos, não só de checar as falas dos candidatos, mas de checar boatos que são disseminados pela internet. E você tem canais de denúncia também dos próprios candidatos e também dos tribunais regionais eleitorais para tentar combater esse fenômeno que pode sim influenciar no resultado das eleições. Tem um site, inclusive, que ele é anterior ao cunho generalizado do termo fake news, que é o iFarsas, que é um classicão, assim, que já era isso, já combater correntes e pá, na internet. E aí, na verdade, ele tava combatendo fake news, só que o que a gente vê também é essa utilização política, né? Tu poderia comentar, assim, um pouquinho de como foi essa eleição do Trump lá nos Estados Unidos, só pra gente ter uma perspectiva e tal? Então, a eleição do Trump dos Estados Unidos foi uma eleição atípica justamente por causa da figura do Donald Trump, né? Ele era um candidato que construiu a carreira dele. Ele é um empresário, mas ele não é um empresário tão bem sucedido, e a carreira dele foi praticamente construída na televisão. Ele era apresentador do programa O Aprendiz, a versão norte-americana do programa O Aprendiz, e ele é um magnata da mídia, então ele é um comunicador. E ele soube utilizar essa experiência dele com a mídia para ganhar as eleições. E, enfim, ele tinha posições abertamente homofóbicas, machistas e racistas, mas ele soube, de alguma forma, fazer com que a opinião pública virasse em favor dele. E uma das coisas que fez com que ele ganhasse esse tipo de repercussão foram as fake news. Porque o que é curioso, na verdade, né? Porque o termo fake news ele ficou famoso ao ser cunhado por ele. Mas só que ele dizia que as coisas em relação a ele eram fake news. É, exatamente. Justamente por quê? Porque ele se aproveitava de um ambiente em que os veículos de comunicação, muito por práticas defasadas que eles ainda têm, não tinha uma credibilidade, porque você tem aquela questão que eu falei no começo da imparcialidade. Os veículos se colocam como imparciais, mas a gente sabe que os veículos não são imparciais. A gente sabe que todo veículo de comunicação ele tem um viés. Mas a partir do momento que os veículos de comunicação se colocam como imparciais e as pessoas percebem que eles não são imparciais, as pessoas percebem que os veículos estão mentindo para elas. Então os veículos de comunicação perdem a credibilidade. Quando a imprensa tradicional ela não tem credibilidade e as informações elas estão o tempo todo aparecendo nas redes sociais, você pode divulgar mentiras o tempo todo e ficar falando e soltando informações contraditórias, e você sempre, quando vão atacar você, vai poder utilizar as fake news. Então ele acho que entendeu um pouco como estava acontecendo isso e aproveitou para dizer que, na verdade, as fake news elas são do lado oposto. E isso costuma ser muito verdadeiro, assim. Geralmente, quando você tem um político que fala muito de fake news, é porque ele também se utiliza muito disso, né? Sim, então ele usou, na verdade, foi pelos dois caminhos, né? Ele usou as fake news como meio de difundir mentiras, mas também disse que tudo que se falava contra ele era mentira. Isso a gente já tá vendo aqui no Brasil, né? Exatamente. Só um outro ponto, assim, que eu acho interessante, que a gente não conversou sobre isso, mas não sei se tu tá ligado no caso da Cambridge Analytica. Comenta aí um pouco. Esse caso, pra mim, é o grande lapso, assim, que os brasileiros, as brasileiras, não estudaram. Foi alertado pela comunidade informática, comunidade hackativista e tal, mas a gente foi muito acusado de ser paranoico. Aí, então, exatamente. A Cambridge Analytica, ela é um dos atores nessa questão toda, né? Só que a Cambridge Analytica, ela é uma empresa que, inclusive, teve um escândalo relacionado ao Facebook, que estava vazando dados para a Cambridge Analytica. Porque o que é que acontece? Ela consegue pegar as preferências das pessoas através das notícias que elas curtem na internet. Porque você está na internet, tudo que você faz na internet, tem alguém que está sabendo o que você está fazendo. Não significa, claro, que existe uma grande pessoa que está por trás de tudo, mas existem grupos de interesse que estão atuando na internet. Então, você sabe mais ou menos o perfil das pessoas que poderiam ou não votar em um candidato e você começa a produzir informação e fake news para essas pessoas. Porque você reforça crenças que elas já têm e, de alguma forma, contribui e pode influir decisivamente no debate eleitoral. Sim, sim. Uma das coisas que tem era isso, né? Um antigo paradigma da sociologia, da ciência política, de macro-segmentação, né? Uma campanha para homens de tal idade, de tal escolaridade, foi invertida totalmente pelo processo da eleição dos Estados Unidos, quando eles criaram o que chamam de microsegmentação, né? Extrovertido, introvertido, desconfiado. Isso acabou sendo um perfil muito mais propenso nessa campanha, né? E aí eu queria... E aí vamos entrar no Brasil. O que é que tá acontecendo no Brasil? Alguém me diga, Paulo. Eu acho que todo mundo está fazendo essa pergunta, né? Mas eu acho que a eleição do Brasil, ela tem uma particularidade que inclusive muita gente já está começando a falar com ela, que é o WhatsApp, né? Porque a gente sempre teve... O Brasil é um país enorme de proporções continentais, mas além de ser um país enorme de proporções continentais, é um país que tem diferenças sociais, territoriais absurdas. Então, assim, o WhatsApp, ele acabou se tornando uma maneira de entrar em lugares onde a mídia tradicional não estava entrando e de se comunicar com parcelas da população em que a mídia não estava entrando. É interessante, por exemplo, você perceber que em algumas cidades do interior daqui de Pernambuco, aqueles carros de som que ficam fazendo campanha política, eles estavam divulgando o número do WhatsApp. Quer dizer, os carros de som estão divulgando o número do WhatsApp para você adicionar o número e receber essas notícias. Então, o WhatsApp, ele é um fator muito importante para se entender um pouquinho essa eleição. E quando... porque o que é que acontece com os veículos de comunicação tradicional? Eles estão enfrentando uma crise financeira, eles não estão conseguindo mais financiar e eles muitas vezes precisam de ganhar clique, porque é com publicidade que eles ganham, o dinheiro deles, né? Então, essa busca pelo clique acaba fazendo com que eles caminhem cada vez mais para um lado sensacionalista, porque eles querem ganhar clique e sabem que a polêmica ela gera clique. E essa busca pela polêmica acaba fazendo com que a qualidade da informação empobreça. Então, os veículos de comunicação, eles estão contribuindo para com que a qualidade da informação empobreça. E as pessoas percebem isso. Jornalismo de manchete, né? Exatamente. As pessoas percebem isso. As pessoas, elas clicam elas leem aquilo. Meu Deus, isso é um absurdo. Aí, quando elas clicam, elas veem. Peraí, isso não está acontecendo. Só que a informação, ela é muito rápida. Então, tem muita gente que vai compartilhar essas manchetes e vai fazer isso. Então, entendendo que a informação, ela está assim, e que esses veículos de comunicação, eles não têm tanta credibilidade mais. E também tem outro fator, por exemplo, você vai hoje você vai abrir uma notícia da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, se você tem direito a 5 notícias por mês e depois você não entra. Então, assim, você vai ler a manchete, que é uma manchete tendenciosa, e você não vai conseguir ler o conteúdo mesmo. Então, as pessoas, elas não confiam mais nos meios de comunicação. E todo mundo, pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas em geral não confiam. E isso acaba fazendo com que você crie o solo fértil para uma coisa que sempre existiu, que é a disseminação de boato. Agora, com uma ferramenta que é nova e que chega em vários lugares... E, por exemplo, você tem muitas franquias de internet que elas liberam uso de dados só para o WhatsApp. Ou seja, você pode usar o WhatsApp ilimitadamente. Ou seja, para muitas pessoas, a internet, ela é o WhatsApp, né? Então, por causa disso, você tem uns veículos de comunicação com que você não pode confiar. Você tem uma nova ferramenta que te permite divulgar essas informações e a velocidade, né? A gente está em uma eleição que ela é marcada pelo medo, pela agressividade. Então, isso estimula a velocidade e aí você... acaba permitindo que grupos como Cambridge Analytica, mas também vários grupos de interesse, e comecem a divulgar essas informações pelo WhatsApp, e daí que você... Porque é aquela coisa, daí que você solta uma mentira, daí que você consiga desmentir ela, mas assim, e fazer com que as pessoas, elas entendam que aquilo não é mentira. É um trabalho muito mais complicado do que você simplesmente contar uma mentira. E aí você, na velocidade que a pessoa conta 10 mentiras, você está desmentindo a primeira ainda. E isso gera aquela coisa da mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade, né? Isso gera uma imagem. Você, na verdade, constrói uma imagem de um político que você não queira que seja eleito através de mentiras. E aí, no final, quando você vai discutir com a pessoa, você vê que boa parte do discurso dela é construído através de um imaginário que não é verdade, por causa dessa questão das fake news. É, um negócio que eu me assustei muito assim, quando eu percebi que realmente estava na rua, foi a repercussão do ato antes da primeiro turno da eleição, o Ele Não. E aí a gente tem que botar na conta da responsabilidade a participação da grande mídia em não reportar. Aí, se tu pudesse explicar um pouquinho assim, o que foi que aconteceu nesse ato, o que foi que... Porque eu cheguei a isso. Outra coisa. Ao mesmo tempo que as mentiras estavam sendo divulgadas pelo WhatsApp, rolou isso, a galera tava lá, era putaria, a galera tava cagando na cruz e tal. Ao mesmo tempo, o candidato Jair Bolsonaro foi nas redes dele e disse: ah, a mulher de direita, ela é mais bonita e ela é higiênica, ela não caga na cruz. Ela não caga na cruz, não, ela não caga na rua. Então, é um negócio claramente arquitetado. Mas também tem a responsabilidade da grande mídia, que não reportou, ou seja, deixou essa narrativa solta para ser considerada verdade, assim. Exatamente, a palavra é exatamente essa, narrativa, né? É uma construção de uma narrativa. Você não precisa, você, o candidato, falar uma mentira, porque o candidato ele é muito exposto, né? Quando o candidato fala uma mentira, vão desmentir na mesma hora. Mas quando o candidato, ele insinua uma informação, mas essa informação que ele insinua, ela já tem como uma base toda uma série de mentiras que estão sendo divulgadas por atores que não necessariamente vão poder ser vinculados a ele, porque a informação no WhatsApp é muito rápida, né? Esse tipo de coisa acontece. E o papel da grande mídia, ele deveria ser, na verdade, não o de competir com a velocidade dessa informação, mas o de entender que cabe a você um papel de ser exatamente o mediador, né? Que é de onde vem a palavra mídia. Então, quando o Jornal Nacional, por exemplo, dá o mesmo destaque aos movimentos do Ele Não com os movimentos pró Jair Bolsonaro, que foram movimentos que tiveram os movimentos Ele Não claramente tinham muito mais pessoas, mas quando o Jornal Nacional, que é infelizmente esse veículo e esse programa que ainda é muito referência na sua edição do sábado, dá aos dois protestos o mesmo tamanho, e ele ainda tem uma credibilidade, porque ele tem uma audiência, ele ainda tem um tamanho. Quando esse player, esse ator tão grande, ele dá uma credibilidade a esse... Ele coloca como se fosse uma coisa equivalente, você permite que essa informação ela seja divulgada como se fosse uma coisa... Então, assim, o papel da grande mídia agora não deveria ser tentar correr atrás da informação e tentar dar na mesma velocidade, mas tentar fazer um papel de aprofundar, de querer colocar aquilo e de querer dizer o que foi realmente aquilo, propor uma reflexão de verdade sobre aquilo. Então, partindo para... Isso aí foi o caso do primeiro turno, que eu acho que foi o caso mais emblemático, que inclusive marcou uma ascensão extra, assim, a gente acreditava que o candidato estava estagnado, mas isso foi um caso que ele ainda galgou mais pontos percentuais. Porque, você, por exemplo, eu estou recebendo fake news o tempo todo, e mesmo a mídia não tendo credibilidade, o Jornal Nacional tem um pouquinho de credibilidade ainda, né? Porque você pensa, poxa, eles são uma empresa tão grande, eles não vão mentir tanto assim. Aí eu tô em dúvida, porque eu não sei qual é a informação que eu vou receber. E aí eu ligo o Jornal Nacional, e aí a cobertura que o Jornal Nacional é como se fosse a mesma, quando não foi. Então, o Jornal Nacional, ele, na verdade, está legitimando toda uma narrativa que foi construída pelas fake news. Quando, na verdade, a mídia tradicional ela deveria não legitimar as fake news, mas, na verdade, desmentir elas. E não é desmentir só através de porque o Grupo Globo, ele criou o fato fake, né? Que é o projeto deles para desmentir fake news. Mas não é só desmentir fake news. A melhor maneira de desmentir fake news é você fazer um jornalismo que seja realmente comprometido com a verdade. E a educação para a mídia, né? Assim, eles teriam que não é interesse das grandes mídias, deixarem dar um conhecimento crítico sobre a mídia, como a mídia funciona, instrumentos para que as próprias pessoas possam correr atrás disso, né? Mas exatamente, eles querem exatamente isso, né? Mas antigamente, quando eles eram donos dos monopólios de comunicação, eles podiam fazer isso, né? Eles podiam trazer a narrativa tudo para eles e você acreditava neles porque só tinha eles. Hoje em dia você tem uma gama de informações. Então quando eles fazem isso, de tentar não estimular um pensamento crítico, de tentar se colocar numa posição de imparcialidade, eles estão dando um tiro inclusive no próprio pé. O problema é que as custas, né, da democracia e de toda essa... Aí passando para esse segundo turno, assim, como é que tu tá vendo essa largada, esses primeiros dias da campanha de segundo turno? Quais fatos emblemáticos já rolaram aí? No finalzinho lá do primeiro turno, O Fernando Haddad, ele deu uma declaração de que eles estavam tendo um problema de combater as fake news, e eles lançaram o Zap do Lula, né, que era que você podia denunciar as fake news, e eles denunciaram ao TSE e conseguiram até remover uma série de fake news que estava acontecendo. A campanha agora do segundo turno, o pessoal costuma falar que, assim, segundo turno é outra eleição, né? E em relação à campanha do Fernando Haddad, isso está bem claro, porque ele agora, no primeiro turno, ele ficou se associando à imagem do Lula para poder ganhar o capital eleitoral do Lula e chegar no segundo turno, e agora ele está querendo se distanciar e se colocar como moderado, né? Então, pelo que eu estou entendendo da estratégia dele, ele está querendo pegar e jogar a agressividade e jogar o radicalismo todo pro lado de Bolsonaro, que é de fato onde está o radicalismo, né? Então, nisso faz parte de... Por exemplo, ele propôs para Bolsonaro um pacto para as duas campanhas não divulgarem fake news. E aí o Bolsonaro xingou ele, né? Então, quer dizer assim, a estratégia dele está sendo nesse sentido, de tentar entender, tem fake news o tempo todo, mas o compromisso da gente é com a verdade, né? O compromisso da gente, o lado radical está lá. E as pessoas, elas ficam colocando uma polarização que não existe, de colocar o Haddad e o PT como radicais, mas na verdade a gente vê os governos do PT, por mais críticas que você possa ter, eu mesmo tenho inúmeras críticas, mas os governos do PT, você vê, o segundo governo do Lula, ele tinha 80% de aprovação, ele tinha todo o Congresso do lado dele, e mesmo assim, não foi radical, ele passou para Dilma, ele optou pela via democrática, né? Então eu acho que essa narrativa não é verdadeira. Só que a candidatura de Bolsonaro, como ela se fortalece em cima disso, ela se fortalece em cima do ódio, ela vai querer pintar para isso. E aí eu acho que agora o que a Haddad está querendo fazer é justamente o oposto, tentar se colocar como uma alternativa que não é da radicalização. Eu, particularmente, adoraria ter o meu Lula modelo 89. Eu achei ótimo aquele... Eu acho ótimo, assim, quando o PT tinha um discurso mais comprometido com movimentos sociais, movimentos de base, assim, e o PT perdeu isso, realmente. É muito estranho pra gente que é de esquerda, assim, e ver, tá dizendo, o confronto dos extremos, né? Extrema-direita, extrema... Exatamente, quem é de esquerda e tá... Inclusive, existem muitas críticas à esquerda do PT, que é justamente por isso, né? Isso é fake news, dizer que o PT é de extrema esquerda. É isso. Inclusive, em questão da democratização da mídia, que é uma questão que poderia ter sido vista pelo governo do Lula, ele não fez isso, né? Então, acusam ele de controle social, mas ele não fez o que ele deveria ter feito. E o que muita gente, principalmente quem trabalha com comunicação, sempre criticou, né? E puxaram isso, né? Eu lembro da época de acompanhar alguns meios, quando queria... não era a regulamentação total, mas eu acho que era alguma coisa com relação a botar indicativos de idade, alguma coisa. E a Globo foi pra cima com censura, essa censura. É isso. Ele com medo de perder o monopólio. Eles têm uma concessão pública e não querem nenhum tipo de regulamentação, né? E é isso. Eu acho que aí é que tá um grande perigo. E eu acho que é isso. A mídia afundou seu próprio barco. O problema é que, infelizmente, e a mídia própria tá apagando isso agora, né? Porque os veículos de comunicação, eles não têm mais credibilidade. Cada vez mais eles têm menos credibilidade. Você tem jornais fechando, demitindo profissionais porque não conseguem colocar. Só que o problema é que... Eles vão botar robôs para fazer matérias. Cuidado, jornalistas. O problema é que quem tá sofrendo com isso não são só eles, né? Quem tá sofrendo com isso é a democracia, porque você não tem... Você não tem como saber o que é verdade e você permite que pessoas mal intencionadas saem por aí divulgando fake news. Eles nunca, na verdade, né, assumiram a responsabilidade que eles deveriam ter como veículos de comunicação, porque em toda democracia o veículo de comunicação é muito importante, mas essas empresas nunca assumiram isso, elas sempre estiveram interessadas em manter o seu monopólio e lucrar, e isso é um problema. Eu vou puxar aqui uma faixinha musical pra gente dar uma inspirada e já a gente volta com o terceiro bloco do Cá Entre Nós. Se as coisas tão esquentando, se os trovões tão batucando, os raios tão caindo perto. Se a panela tá pitando, aqueles tempos tão chegando, as crises se proliferando, como a sede no deserto. Como a sede no deserto. Oh, Eminem. We'll não tá ligado que o barraco tá zoado demais. Todos tão de HD cheio, todos muito ocupados, gastando de bobeira, espaço além do necessário. Espaço além do necessário. Tá aí, mais um bloquinho do Por que o pessoal tá votando em Haddad e Manu? Eu voto em Haddad e Manuela porque eu tenho medo de morrer, tenho medo que minhas companheiras trans, minhas companheiras lésbicas, minhas companheiras bissexuais, meus companheiros gays morram também. Eu voto neles porque o discurso de ódio, ele não pode ser mais propagado. A gente tem que ter direito de existir, de andar na rua sem ter medo. Sem ter medo de morrer, de ser perseguida, de ser espancada, de ser morta. A gente vota no 13 com muitas críticas, mas a gente vota para impedir o fascismo. É a idade 13, porque eu quero que meu filho cresça no país com esperança, com menos violência, num país onde ele possa amar quem quiser, possa escolher a profissão que quiser e ter seus direitos, ter seus direitos preservados, independente de qual seja o caminho da vida dele. Quero que ele cresça e tenha direito a um acesso à universidade pública. Quero que ele tenha acesso à educação. É por isso que eu voto a Haddad 13, porque a resposta para os nossos problemas do Brasil é educação e não violência. Salve! Ok. Rincon Sapiência, conhecido também como Money Congo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai. Uou, voltando aí. Rádio Comunitária Conchego, esse é o Cá Entre Nós, um debatezinho, uma conversinha suave sobre esse segundo turno das eleições presidenciais. Aqui é a Rádio Comunitária Conchego, 88.5 FM. Quer participar? Quer mandar mensagem? Quer entrar em contato conosco? Anota aí, 997215409. A gente tem também nosso blog, radioaconchego.milharal.org. É isso aí, voltando para esse último bloco aqui, a gente vai... Vamos soltar aqui umas notícias, algumas coisas estão acontecendo... primeiro vou soltar o áudio do... Como é que se diz? Hoje teve a mobilização do Mário Andrade, o júri popular. O júri popular que iria julgar o assassino de Mário Andrade. Ele acabou não acontecendo porque foi adiado mais uma vez. O advogado do assassino não foi ao debate E não foi ao debate. Tô maluco. Não foi ao fórum. E aí ele foi adiado mais uma vez. Vou soltar o áudio aí que eu gravei hoje com Joelma, mãe de Mário. Sou a mãe de Mário Andrade de Lima, né, que foi morto por um PM aqui na próximo da minha comunidade mesmo, né? Da periferia aqui mesmo. No dia 25 de julho de 2016. Então, assim, ele forjou a morte do meu filho, dizendo que meu filho estava armado, que meu filho ia assaltar ele, que meu filho tinha dado um tiro no pé dele. E ele matou meu filho com 3 tiros e 2 coronhadas. Né? E desde então, o que eu faço é lutar. Né? Venho lutando, deixei meu luto de lado para lutar e para conseguir honrar a memória do meu filho, que eu consegui, que foi também fazer ele ser expulso da PM. Né? Ele foi expulso da PM e também foi levado ao júri popular. Foi marcado dia 24, a primeira audiência, o primeiro júri foi marcado dia 24 de setembro, o dia que Mário faria 17 anos se estivesse vivo. Né? Chegando lá, ele agiu de má fé, né? Essa é a verdade. Né? Agiu pensando que ele estava sendo sábio, e o advogado dele não foi, alegando que não sabia que ia ter esse júri, no dia 24 de setembro. Ele achando, né, o assassino do meu filho achando, que o juiz iria marcar daqui para 6 meses, 1 ano, só que aí ele se enganou, que o juiz marcou para o dia 10 de outubro. E exatamente hoje, dia 10 de outubro, é o aniversário da irmã dele, que ela está fazendo 7 anos hoje. Né, e novamente foi remarcado, né, porque o advogado do assassino do meu filho não foi. Ele estava lá e alegou que o advogado não sabia, porque o advogado não tinha ido, e o juiz remarcou novamente para o dia 6 de novembro. E aí vocês estão numa campanha de Justiça para Mário Andrade, aí eu te falo um pouquinho da campanha, que momento já teve, o que é que vocês estão pensando até o dia 6 de novembro, é? A gente tem a campanha, né, Justiça para Mário Andrade. Né? Justiça para Mário Andrade. E tem os coletivos que me apoiam, tem as pessoas que eu nunca imaginei que iriam tornar uma família e se tornaram, né, que são esses amigos meus, desses coletivos, do Reaja, do Levante, do pessoal do COC, tem vários coletivos, né? E a gente está querendo, né, dia 6, se hoje a mobilização foi maior, então dia 6 vai ser maior ainda. É que a gente pretende levar mais pessoas ainda para o fórum no dia 6, para que a gente veja mesmo que ele seja condenado, né? E que a justiça realmente seja feita, porque se eu fosse esperar pelo Estado, pela justiça do Brasil, nada disso estava acontecendo. Estava acontecendo, ele já estava solto por aí, fazendo outros Mários e outras mães chorar também o que eu choro pelo meu filho hoje em dia. Com relação aqui ao bairro, a pessoa que tu conhece, tá? Como é que tu sente assim, a reação? Eu já ouvi uma vez tu falando, acho que foi no Até Comédia que fez ali na frente, né? Que antes do começo a galera meio que tirava, ah, isso não vai dar em nada. E tu pudesse comentar um pouquinho assim, como tem sido, se mudou essa perspectiva da galera. Rapaz, assim, né? No começo, o meu apoio, né? Teve muito apoio dos amigos de Mário, né? Como hoje ainda tem alguns que vêm, nessas audiências mesmo do júri, teve alguns que foram, tudinho. Mas, assim, a comunidade, ela é muito... tem muito medo, entendeu? Tem muito medo, assim, do... tem muito medo, assim, da... eu acho que é da reação da polícia, né? Não sei, é a opressão, né? Que eles se sentem oprimidos porque são policiais, né? Então, eu mesma não tenho, né? Quando eu vou pra rua lutar, eu vou lutar de verdade. Porque é meu filho, né? Quem perdeu o filho foi eu. Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que mostrar minha garra e eu não posso abaixar minha cabeça. Que o que ele estava querendo, eu acho que era isso, que eu desistisse de tudo. Mas como eu sempre disse, desde o começo, ele tá vendo que ele matou o filho da mãe errada. Então, se ele matou o filho da mãe errada, que ele achou que não ia dar em nada, mas no entanto ele tá vendo como é que tá sendo. Né? E cada vez que vai para aquele fórum, cada vez que a gente volta, é com mais gente. né? Mais gente chegando junto, é mais gente se aproximando, né? Então, ele achou que ele ia se sair dessa, mas de jeito nenhum, porque eu vou até o inferno, se for possível, mas ele vai pagar. Pra finalizar, eu queria pedir assim, pra gente botar na rádio como vinheta, porque aí eu acho que de hoje até o dia 6 de novembro a gente tá veiculando isso. Sou a mãe de Mário Andrade de Lima, né, que foi morto por um PM aqui na, próximo da minha comunidade mesmo, né, da periferia aqui mesmo. No dia 25 de julho de 2016. Então, assim, ele forjou a morte do meu filho, dizendo que meu filho estava armado. Sou a mãe de Mário Andrade de Lima. Opa, galera, foi mal, erramos aí o áudio. É isso, voltamos aqui com o programa Cá Entre Nós. Vamos finalizar esse bloco. Aí algumas notícias, foi essa ideia da Joelma. Tava lá com ela hoje. E é isso, força aí, dia 6 de novembro, plenária. Plenária, porra, tô maluco, ué. 6 de novembro, júri popular. E aí, quem puder chegar junto, é isso. Hoje já foi mais gente do que no dia 10 de setembro. E em novembro seremos muito mais para fazer pressão e exigir justiça para Mário Andrade. É isso. Completando aí o bloco de notícias, hoje está rolando agora, deve estar inclusive acabando, a plenária do PT, lá no Espaço 13, que é considerado, vai ser considerado o start forte da campanha aqui em Recife, né? Começou às 18. Às 19 horas está rolando também da do PSOL, fica na Casa Marielle Franco ali no Derby. É um chamado aí, uma convocação para combater o fascismo nessas eleições. Para uma última questão assim, sobre as fake news, a candidatura, o PT e a candidatura de Fernando Haddad lançaram o Zap do Lula. É um número que você tá com WhatsApp, que você anota e manda notícias que você recebeu e você considera exageradas, duvidosas, para o pessoal poder ter ciência, analisar e responder, ou então entrar com as devidas ações judiciais e tal. É muito importante, porque é muito difícil, a galera tá produzindo muita fake news. Então a gente é que tem que ajudar também a rastrear isso. Vai o número, é o zap do Lula, viu? 11 97 40 28 726. Quando é um número novo é difícil pegar um. 97 40 28 726. 11 na frente, tudo confuso. 11 97 40 28 726. Antônio, dá aí uma mensagem de esperança para esse povo. Eu acredito que a gente está passando por um processo que a gente está aprendendo, né, a lidar com rede social, com fake news, isso tudo, mas essas iniciativas, o Zap do Lula e o próprio fato da gente estar podendo ter essa discussão aqui, eu acho que é legal, porque a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Mas, e assim, por mais clichêzão que seja isso, mas é aquela coisa, a maneira de combater a fake news é a gente estudar, é a gente procurar informação, denunciar, realmente ir atrás das informações, porque se a gente for acreditar em qualquer coisa, em qualquer manchete, ou em qualquer, e às vezes não é nem só informação falsa, mas é informação tirada de contexto, né? Porque aquelas coisas são mais absurdas, todo mundo, até mais fácil de identificar, mas tem aquelas informações que elas são meia-verdade. E se na verdade uma coisa que ela é meia verdade, ela não é verdade, né? Uma meia mentira é uma mentira. Então eu acho que a gente tem que estar procurando, denunciando, mas a gente está aprendendo a lidar e eu acho que essas iniciativas são legais. Vamos embora, é isso aí. Denunciem, denunciem. Isso é. Ontem eu estava conversando com o Teteu, não foi? E aí o Teteu me perguntou: mentir é crime? Não, mentir não é crime, mas mentir com dolo, com intenção de enganar, de ludibriar, de tirar vantagem, é crime. Certo? Denunciem o zap do Lula, vou mandar agora, muito mais organizado. 11 97 40 28 726. Anotou? Liga pro Lula, pergunta aí, camarada, companheiro, é verdade o que estão dizendo sobre o camarada Haddad ou é falso? É isso aí, só pra finalizar, caso seu título esteja regular, você pode votar mesmo que não tenha comparecido no primeiro turno. Anota aí, galera, são duas eleições, é uma outra eleição, e se você não votou no primeiro turno, isso não impede você de votar no segundo, caso seu título esteja regular, claro. E uma confusão no primeiro turno, que algumas sessões eleitorais mudaram. Vai lá no site do TSE e procura, caso esteja em dúvida. Um outro aspecto também que tá dando meio ruim nessas eleições são casos de violência. Existem vários lugares na internet que você consegue procurar, você consegue achar fácil alguns links para denunciar a violência na eleição. Todo mundo tem o direito a se manifestar, vestir suas roupas, suas cores e não ser agredido ou agredida por isso. Procura os números, denuncie, a gente vai botar aqui no post, no nosso blog, alguns links. Antônio, dá um tchau aí pra galera. Tchau, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E é isso aí, sempre duvidando e denunciando, porque é só assim que a gente combate. Massa. É isso, esse foi o Cá Entre Nós. Amanhã estamos de volta às 6 horas da noite.